Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo ele não é perfeito como a mãe, mas teve nerve suficiente para ficar até o fim da sessão, Marcelo Pereira. Aê, galera do RatosCast, aí fechamos a porta do mês de agosto, e é isso aí, fique com a gente porque hoje o programa está sensacional. Com a gente aqui também, ele nadou até o fim nessas águas rasas de Búzios, Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza? Tô de volta da minha uma semaninha de férias e, cara, eu não fiz o dever de casa esse mês. Se essa é a primeira vez que você tá ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os outros episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo @ratos_cast no Twitter e pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Aliás, eu queria aproveitar essa oportunidade para mandar um beijão para Stacy Wang, do Castbox, sempre muito simpática, muito prestativa com a gente do RatosCast. Queria mandar um abraço também, um beijão para Rafaela Vidal. Ela foi nossa cinegrafista e fotógrafa durante a ratoeira desse mês. Verdade, verdade. E foi também a pessoa que mais se divertiu durante a ratoeira, não com filme, mas rindo das nossas caras, vendo filme. Porque aturar os três juntos é foda, hein? Foi. E mais um filme, né, Maguinho? E mais um filme. Pois é, eu queria convidar vocês também a ficar com a gente até o final do cast, né? Porque nós vamos falar da nossa primeira ratoeira A3, Ratoeira Trois, que foi esse mês, especialmente a ratoeira escolhida por vocês que escutam a gente. E foi uma experiência linda. Maguinho, faz um teaser do que vai ser a ratoeira hoje. Foi uma experiência única e sensacional. Muito bem, eu queria começar com alguns comentários dos nossos ratos ouvintes, pra gente ter uma ideia mais ou menos do que os nossos ouvintes falam da gente por aí, né? Exatamente, se eu falo muita merda, pouca merda, é isso aí. Vou começar com o Gabriel Charquis. Charcanado. O Gabriel falou o seguinte: olá, aqui é mais um fã de vocês pedindo uma crítica pro filme Esquadrão Suicida. Por favor, não pare com esse trabalho lindo. Muito obrigado, Gabriel. Ai, que bonito. A gente já fez um cast especial sobre isso e a gente, o Maguinho vai falar um pouco mais do Esquadrão Suicida nesse cast também, não é isso, gente? Sim, tecerei meus comentários. Muito bem, Isabela Politi falou o seguinte: só vim aqui pra dizer que o filme Como Eu Era Antes de Você, ainda tá rendendo essa, Como Eu Era Antes de Você não é ruim, é horroroso. Do olha tipo, só, do, que beleza. Do tipo, não recomendo nem para casais apaixonados. E olha que eu gosto do gênero. Ó, Renatão, essa foi mais fundo que eu, hein, cara. É, cara, mas você gosta de todas as ratoeiras, pô. É verdade, tá certo. Essa, ela disse também que nunca viu nenhum Harry Potter, assim como eu, apoiada. Essa foi pro Renatão, tá? Que ficou chateado que eu nunca tinha visto um Harry Potter. Não, eu fiquei surpreso, cara. E eu tô ficando cada vez mais surpreso com a quantidade de ouvintes que a gente tem que nunca viu Harry Potter. Eu sou o maior fã da franquia. Não sou, eu gosto, acho legal, mas nada demais. Mas caraca, realmente é de espantar que são 7 filmes e ninguém nunca viu nenhum. Esse mês a gente recebeu várias mensagens do comentário do Maguinho sobre o gominho do... Gominho dentro do gominho do Tarzan. É, isso vai render, hein? É, rendeu bastante, vários comentários. O Daniel Castro disse que adorou a trilha do cast do Dois Caras Legais. Valeu, Daniel, a trilha é do filme. O Gilberto Júnior disse que também hashtag ignorou um blockbuster e não foi ver Caças Fantasmas, apoiado também. Perdeu um belo exemplar de filme pipoca de 2016. O Bito fica sem essa, né, cara? O nosso querido ouvinte e participante, Rafaelo Salles, disse que vai assistir o Sala Verde só por causa do nosso cast e que ele não dava nada por esse filme. Aliás, eu recebi algumas mensagens pelo WhatsApp de várias pessoas me garantindo que querem rever o filme depois de escutar o nosso cast. É porque é legal, né, cara? Você assiste o filme e tem a primeira impressão, às vezes você tira até algum entendimento do que você pega da história e tal. E quando você escuta outras pessoas conversando sobre, você acaba pensando e revendo a história de outras formas. Até durante o próprio cast, teve uma parte que você comentou, uma parada que eu nunca tinha parado pra pensar. Sim, verdade, foi. Punk, a ordem e a desordem. Legal que a gente causou esse efeito na galera. Pois é. Não, e eu me arrisco a dizer se teve algum cast sobre esse filme, entendeu? Então a ideia de fazer ele foi super relevante, as pessoas têm que ir atrás mesmo. Eu queria terminar com o Cristiano Sartori, que sempre ajuda a gente também, tá sempre curtindo nossos comentários no Facebook. Ele falou que ele votou no Perfeito e a Mãe, porque o filme é a nossa cara. E ele disse que o Águas Rasas, que estava em segundo na votação, né, ainda tem um quê de suspense. Ou seja, Isso prova que a galera quer dor, né, Maguinho? Eles querem o nosso sofrimento. A ratoeira é o sofrimento da gente e a alegria da galera. Não, mas eu acho que se você for analisar friamente, os times estavam indicados, assim, foi o que a gente comentou, e vamos falar, era a cara da ratoeira, era esse filme, entendeu? Bom, eu queria agradecer também nossos seguidores do Canadá, Reino Unido, Portugal, Honduras, Irlanda, Taiwan, Uruguai, Angola, Austrália e, vejam vocês, Paquistão. Meu Deus do céu. Quem é o cara que está perdido no Paquistão? No Paquistão, brasileiro lá do Paquistão. Um abraço pra você, rapaz. Por favor, entre em contato com a gente se precisar de ajuda. Esperamos que você esteja bem, entendeu? Qualquer coisa, vá na embaixada. Pois é, mas agradeço você por estar ouvindo a gente tão longe. E vocês também, de todas as partes do Brasil, claro, né? Somos muito, muito gratos a todos vocês pela preferência. O nosso tema de hoje serão os filmes de agosto, um mês olímpico, de diversas modalidades cinematográficas, novamente. Pra você, Renatão, vou começar com você. Como é que foi o mês de agosto? Qual a relevância desse mês pro cinema de 2016? Olha, pra mim foi um mês sofrido. Eu tive poucas experiências no cinema esse mês, infelizmente. Por problemas de tempo, de agenda, de trabalho, eu acabei deixando passar vários e vários filmes que eu tinha muito interesse em assistir. Vou ter que correr atrás deles agora. Então, os que eu tive a oportunidade de assistir, assim, foram sofríveis, cara. Uhum. Foram filmes, assim, que eu realmente não vou lembrar deles com o decorrer do ano. Você diria, Renatão, que ainda tem alguns filmes que você pretende ver esse mês? Ah, tem, cara. Tem pelo menos uns três que eu ainda vou correr atrás pra assistir. Certo. Maguinho, nesse mês pra você, você viu bastante coisa, né? Cara, como a gente vem comentando nos casts, tá um ano, tá um verão americano e pro nosso cinema também, né? Esse fim de ano meio complicado, né? Filmes não muito bons, a gente esperava que fosse uma coisa e estamos traduzindo com outro filme, com outra cara, de não tão bom assim. Mas eu vi alguns filmes bons, cara, gostei. É um mês assim, tanto é que nesse mês tem um dos meus filmes favoritos do ano. Tá, eu tive uma dificuldade muito grande pra escolher o melhor filme desse mês. Eu só queria, antes de começar com os filmes, né? Pior filme do mês, vocês diriam que foi A Ratoeira? Ah, sim, sombra de dúvida. Sim, tecnicamente falando, sim. É, sim. Tá, então o pior filme a gente vai deixar pra ratoeira. Eu vou começar, então. O filme favorito, você deu a dica aí, Maguinho? Você pode introduzir pra gente o seu filme favorito, então? Sim, cara, com o maior prazer do mundo, entendeu? Meu filme do mês favorito e já até coloquei pra gente falar nos melhores do ano, filme do nosso Woody Allen, Café Society. Você tem que tirar um chapéu pra um cara que é diretor, roteirista, ator, idade que ele tem e tá andando ainda. Enfim. Um filme por ano, né? É, eu acho super louvável. Eu me arrisco a dizer que é o melhor Woody Allen dos últimos tempos, tirando o espetacular Minha Noite em Paris, que esse eu acho o melhor dessa safra dele, né? Pra quem não conhece rapidinho a história, a gente tem o Bob, que é vivido pelo Jesse Eisenberg, que está espetacular no filme. Ele decide tocar a vidinha meio qualquer coisa, né, em Nova York, ao lado do pai, e tentar um recomeço com o tio, que é um produtor foda em Hollywood, super famoso, que é vivido pelo Steve Carell, que sim, também está fantástico. O grande tempero do filme, né, é quando o Bob, ele é apresentado à secretária do tio, que é a Kristen Stewart, porque ela tá linda e tá fantástica. Mas Café Society, cara, na minha opinião, tem o Woody Allen no auge da forma. Tudo que as pessoas se acostumaram a ver com o Woody Allen, é diálogos ácidos, traições, amores não correspondidos, a comédia e o drama de mão dadas. E uma coisa legal também que eu gostei, assim, como é bonito trazer, e é engraçado falar isso, que assim, me traz uma nostalgia meio doida, né? Porque eu não nasci nos anos 30. É, mas como é bom ver o filme falar, cara, daquela época de ouro, de Hollywood. Uhum. É uma pena, gente, que o filme é pequeno, o filme só tem uma hora e meia. Eu queria muito mais. Queria ver mais o Jeff Eisenberg, queria ver mais o Steve Carell, queria ver mais Hollywood, queria ver mais Nova York. Uhum. Agora, caso você esteja, né, ouvindo a gente, caro amigo ouvinte, esteja passando por um problema sentimental, uma fossa conjugal, em termos de relacionamento, não veja o filme agora, entendeu? Porque eu acho que você pode não sair bem dele, entendeu? Enfim, tudo no mesmo pacote, eu dou uma nota 9,5, não dou 10, porque eu queria mais. Queria ver mais o Jalen, um filme fabuloso e, na minha opinião, o melhor filme do ano. Legal, bom, que legal, hein? Surpresa, eu, né? Eu tenho outra vontade de ver esse filme, era um dos filmes que estão na minha lista de faltas que eu tenho que correr atrás, Mas o que eu ia perguntar pro Marcelo é exatamente isso, cara. É legal ver o Woody Allen voltando com Nova York, a gente sabe como ele pega as cidades e transformam elas como um personagem, ele sabe trabalhar isso com poucos diretores, mas essa história desse filme não dá uma sensação de que você já viu isso diversas outras vezes nos filmes do Woody Allen? Não, sim. Aquela historinha de sempre... Concordo com você. Que ele sempre transporta, às vezes, até a identidade dele pro pessoal. Tem muito metalinguagem, né? Tem muita metalinguagem no filme. E o Jesse Eisenberg nada mais é do que um neurótipo a lá o Woody Allen. Ele é. É, exatamente. Então, seria quase que uma caricatura do próprio diretor. Sendo que ele não viveu essa época, né? Exato, exato. É. Mas a minha ideia com esse filme, assim, por mais que eu tenha muita vontade de ver, é isso. Você ficava aquela sensação de já ter visto isso antes. Não, assim, você não tá errado, não. Entendeu? Mas eu acho que, assim, que o Woody Allen, mesmo você achando ele meia boca, assim, o filme dele meia boca, na minha opinião, é muito melhor que muita coisa que tá aí, entendeu? Tá bom, eu vou falar brevemente do filme que eu achei o melhor desse mês, que foi muito difícil escolher, eu confesso. Eu vi 7 filmes esse mês, tava de férias, consegui ver bastante coisa, mas o filme que eu vi, que estreou esse mês e eu acho que foi o melhor do mês, na verdade eu vi ano passado, no festival que teve aqui em São Paulo, que é A Conexão Francesa. Eu já falei desse filme. Falou, não vi. La France. Esse filme, eu cheguei a falar dele no cast de maio, se eu não me engano, ou abril, não sei. Ele é um filme que aborda toda a questão da máfia francesa em Marseille, na década de 70. Ele é uma espécie de prequel do Operação França. Eu cheguei a falar isso também, e vale muito a pena. Eu gosto muito de filme de crime, principalmente quando ele se passa numa década que eu sou apaixonado, que é a década de 70, e é um filme muito interessante, muito vivo, lembra até algumas coisas do Narcos, a série da Netflix. Ele não é um filme de ação, não tem tanta adrenalina como Operação França, mas é bastante interessante. É um filme ok, mas pra esse mês, é um filme tá valendo. Pra mim, é o melhor filme do mês, né? É com aquele ator do artista, Marcelo? Isso, é o Jean Dujardin. É, tá muito bem no Jean filme. Dujardin. Muito bem no filme. Vale a pena dar uma olhadinha nele. Se chama A Conexão Francesa, que é, na verdade, o nome do Operação França do original, né? The French Connection. Conexão Francesa, legal. Só que, enfim, uma história real, obviamente. Vale a pena dar uma olhadinha para um mês fraco, na minha opinião, dos que eu vi. Foi o melhor do mês. Me desapontei com diversos filmes esse mês. Não esperava muito de muita coisa, mas enfim, foi tudo muito nota 6,5 para mim. É, esse é nota 7, 7,5 pelo menos. Um mêsinho, meio sem tempero, né? Pois é, mas é até bom as pessoas conhecerem os filmes, né? E a gente ficou meio desapontado, mas as pessoas que nos escutam talvez podem se apaixonar por um ou outro. Sim. Renatão, você viu poucos, mas você teria algum que você diria que foi o melhor? Não. Ah, eu teria o que foi menos bosta, sério. Isso, boa. Fale-nos dele, por favor. Por falta de opção, o melhor filme do mês se chama Um Espião e Meio. Pô, não vi esse filme, cara. Queria ter visto. O filme, na verdade, é a comédia estrelada pelo Kevin Hart e pelo Dwayne Johnson, nosso querido The Rock. Conta a história de dois jovens que estavam no mesmo colégio. Um deles era o atleta popular, tinha todo o sucesso e toda a fama, e todo mundo no colégio esperava o melhor dele, que, por incrível que pareça, era o Kevin Hart. E o gordinho zoado da escola, que era o The Rock. Então, 20 anos depois, eles se encontram em situações completamente diferentes, né? O Kevin Hart tá frustrado com a vida dele, com as escolhas que ele tomou e o rumo que tudo levou. E o The Rock é um espião. Só que é engraçado, e o que faz ser legal desse filme, que o The Rock é completamente diferente do que você imaginaria que ele seria nesse filme ou em qualquer outro filme que ele coloca. Ele continua chutando bundas, ele continua aquele badass de sempre. Mas ele é totalmente crianção, ele é o nerd, ele é o man child que ele era quando ele era jovem. Ele cresce com essa mentalidade, sabe? Ele cria esse corpo de um fisiculturista, mas ele não gosta de bullies e tudo mais. Então a graça do filme é essa. Normalmente você espera, tipo, o Kevin Hart ser talvez a parte mais cômica da dupla. E o lado mais cômico tá pro The Rock. Que pô, é um cara legal. Que eu comentei aqui outras vezes, que eu acho que ele tem um... Ele é um dos melhores desses caras. Ele sabe vender projetos como poucos. Ele tem um carisma absurdo e... Esse filme fez um sucesso absurdo, né? Lá fora ele foi muito bem. Ele entrou no top 10 do verão americano. O que, infelizmente, esse ano não quer dizer muita coisa, mas... Verdade. Entrou no Top 10 de verão americano, foi bem recebido, tá com um boato de fazer uma sequência. E foi tão legal o impacto dos dois, a imagem dos dois juntos, que eles foram contratados para fazer a sequência do Jumanji. Então, a parceria deles está rendendo bastante frutos. Pô, que legal, né? Eu vi esse filme também, Renatão. Eu só vou discordar de você o seguinte, cara. Eu achei a melhor coisa do filme, por incrível que pareça. Não, por incrível que pareça, não, porque eu acho ele bom. Mas o Kevin Hart, pra mim, ele tem momentos nesse filme que é de passar mal de rir. Eu gosto do Kevin Hart. O problema dele é que ele é o Kevin Hart. Ele é sempre ele no mesmo nos filmes todos. É verdade. Tem um momento nesse filme que eu 5 minutos depois de ver a cena, eu continuava rindo da cena. Que é uma cena simples, ridícula, mas você descreve o que é o filme e o Kevin Hart nesse filme. Que é uma cena que ele tá conversando com o The Rock. O The Rock tá mexendo no carro, embaixo do carro. E aí ele continua falando e tal, não sei o que. Daqui a pouco ele olha, o The Rock tá atrás dele. Eles estavam de frente um pro outro e o The Rock tá atrás dele. Ele toma um susto tão bom. Que parece que ele realmente se assustou naquela cena, que ele não esperava. Não, ou a cena clássica, né, cara? O The Rock com aquela maquiagem dele de gordinho, cantando no chuveiro, mostra, tipo, a total veia cômica do The Rock. Ele é um cara que se entrega muito, e nas esquetes de humor que você vê ele fazendo, ele criou um canal no YouTube agora. Então ele é um cara que tá se dedicando pra caramba nisso e leva bastante jeito. Muito bem. Queria perguntar pro Maguinho, voltando ao Maguinho, você falou do Café Society, esse foi a sua surpresa também, Maguinho, do mês, você diria? Que... Não, a surpresa não é assim, por eu gostar muito do Woody Allen, eu esperava que ele fosse bom e foi, entendeu? Tá. Então vamos pular pra sua surpresa, por favor. A minha surpresa, cara, eu tô em dúvida entre dois filmes agora. Fala os dois. É, eu não sei se é um ou se é outro, mas, enfim, vou decidir agora. Foi o Nerve, tem um subtítulo em português bizarro, que eu não esqueci o nome agora, deu derrame cerebral, não sei. É um jogo sem regras. É, enfim, entrega a porra do filme inteiro, enfim, nós somos imbecis, né, ok. Eu gostei do filme, cara, gostei. Fui totalmente despretensioso, assim, gostei muito. O filme, né, aborda de uma forma muito superficial, mas, enfim, até porque não é o propósito. Como o ser humano, cara, tá totalmente dependente da tecnologia. Cara, eu acho que não tem 15 anos, quiçá 20, que a gente não tinha internet, não tinha celular. Nós vivíamos nessa época que não tinha, e hoje a gente não vive sem. Engraçado que, assim, se a gente imaginar hoje, quando cai a internet, cara, tipo, o mundo acabou, né? E a gente esquece que a gente pode ler, a gente pode jogar videogame, a gente pode transar, conhecer pessoas, e a gente se sente como o Tom Hanks no Náufrago. Caiu a internet, fodeu, acabou o mundo, né? Pira. Ô, Maguinho, eu tenho um amigo meu que fala o seguinte, que vários filmes dos anos 70 e 80, a trama inteira do filme se resolveria se houvesse o celular. concordo com ele. Pois é, vários filmes você vê hoje, você fala assim, se houvesse celular nessa época... Se houvesse telefone... Tava resolvido o filme. Bastou uma ligação, tá tudo certo. Isso tudo tá refletido no filme, né? Ele pega uma carona muito grande no sucesso do Pokémon GO, né? Sim, que tá aí bombando no mundo inteiro. Basicamente, o Nerve, pra quem não conhece, é um jogo de celular. Te coloca como, você escolhe, né? Como observador ou jogador. O observador, como o nome já diz, né? Ele acompanha em tempo real as ações do jogador. É, comentando, dando like, propondo tarefas, entendeu? E o jogador, a função é cumprir tarefas em tempo real, entendeu? De acordo com o tempo, entendeu? E se for bem sucedido, tem uma premiação em dinheiro que cai diretamente na conta corrente. É uma boa ideia, né? É, o plot. O plot da história, Renatão, é esse. É só isso. E eu acho muito legal quando o argumento é fácil de se explicar, entendeu? É claro que o filme tem os conflitos, mas o cerne da história é sempre esse. É a protagonista, que eu esqueci o nome dela, enfim, depois você te vê aí. Emma Roberts. É, ela tem uma vidinha muito... É a sobrinha muito, da Julia Roberts. É, muito... Nossa, nem sabia disso. Pois é. Não sabia não, enfim. Aliás, esse filme, ele é feito por família de gente. Eu também não sabia... Que o Dave Franco é irmão do... Eu não sabia também. Cara, ele é cara do James Franco. Pô, ele é igualzinho. Depois que eu vi, que assim, que eu soube, eu falei, caralho, realmente o cara é igualzinho. Enfim. É o Maguinho, né? Tem essa protagonista que tem uma vidinha muito, mais ou menos, entendeu? Que sempre fica na sombra de uma amigazinha gostosa e tal. Então, ela, porra, decide ser jogadora e aí acontece a porra da trama inteira. Agora, a parte técnica do filme, a gente tem que falar porque é o seguinte, ela é muito boa, cara. A fotografia é linda, cara. O cara usa cores neon, tipo... sabe, estourada pra cacete, fica visualmente muito legal. Tem umas três sequências de ação que são incríveis, cara. E o que é legal é que, assim, cada vez as tarefas vão ficando cada vez mais incríveis, cada vez mais perigosas, entendeu? E o cash, né, e o retorno de dinheiro vai cada vez mais sendo alto. O filme se passa em Nova York e ele é mostrado escancarado, assim, com o nome de rua, o nome de restaurante, museu. Isso é muito legal. E o que é legal também é que o diretor usa uma coisa que é muito atual, que é muito legal. O cara usa, usa drone, GoPro, câmera de celular. Tem umas sequências que são muito boas que ele por várias vezes que a gente tem a visão de dentro do computador, entendeu? Ou do celular, né? Que faz parecer como se nós tivéssemos como watcher, né? Como os observadores naquela sala de cinema grande. Dito isso, pegando palavras do nosso caro Renatão, o terceiro ato é um cagalhão. É horroroso. É horroroso como é que ele consegue, os dois diretores, conseguem destruir o filme. Quando o primeiro ato é ruim, o segundo é ruim, mas o terceiro é bom, você sai com aquela impressão final, né? Pô, o terceiro é legal, você meio que esquece. Mas quando o primeiro ato é bom, o segundo é bom e o terceiro é uma merda, aí, você fica com um gostinho meio... amargo. Né? Você fica um gostinho pra... Ah, cara, puta que pariu. Então, assim, tirando isso, eu achei o filme uma surpresa porque eu não esperava nada, me diverti nos dois primeiros atos e eu acho que vale ver, é muito atual o filme. Pois é, eu vi o Nerve também. Aliás, eu queria até agradecer a nossa nova parceira, rapaz, é verdade. A Leia Skolik. Sim. Nos concedeu convites para ver o filme. Verdade, verdade. 0800? Pois é, então. Então agora nós temos uma parceria muito legal com o Rota Cult, que é o site dela. E a gente está publicando também matérias lá na Rota Cult, né, Maria? Sim, é verdade. Então, um beijão para ela, para a Lê. Aliás, eu queria aproveitar que a gente entrou no Nerve para falar exatamente isso que você falou, Maguinho. De como esse mês tiveram filmes onde o primeiro ato foi legal, a ideia foi boa. O segundo ato foi sofrível e o terceiro ato foi, assim, o fundo do poço. Verdade, concordo. Eu listei, a grande maioria dos filmes que eu vi foram assim. E eu vou repetir isso nos outros filmes que a gente vai falar ainda nesse cast, mas esse filme especialmente, eu gosto desses diretores, do Henry Joost e o Ariel Schumann, porque eles fizeram Catfish, que pra mim foi uma das grandes surpresas, assim, que eu vi no ano do filme. Eu até botei ele entre os melhores do ano, daquele ano, que agora não me recordo. Eles chegaram a fazer um dos Atividade Paranormal também, que não é um dos piores, acho que é o terceiro, se eu não me engano, que é legal também. E eu tava botando fé nesse filme, não pelos atores, porque não esperava nada de Dave Franco e Emma Roberts, embora tenha gostado dos dois no filme. Eles tiveram uma química legal, não comprometeram, estão até bem. Ela segura o filme bem. Sim. Mas a história do filme, que poderia ir pra lados bem legais, infelizmente, no terceiro ato, cara, é muito complicado. Isso tudo que o Maguinho falou, eu concordo. Eu só acho o seguinte, Maguinho, sobre a questão visual, eu acho que você tá certo, o filme é legal, mas eu ainda acho que Hollywood não aprendeu a fazer a questão de como você mostra as pessoas digitando na frente do computador, que é uma das coisas mais chatas do mundo. Verdade. Como é que você mostra isso no computador? De uma forma que fique visualmente interessante, pois né? Pois é, no início do filme, eles encontraram uma maneira legal de fazer isso, e não ficou tão chato. Por exemplo, quando eles apresentam as regras do jogo, é legal, funciona. É muito dinâmico, né? Pena que eles, no terceiro ato, quando tem uma situação de um hacker entrando num sistema, Sim. Eles apelaram e fizeram a mesma cagada que filmes como Hacker, né, aquele filme de 1990, lá vai Bolinha. Sim, Hacker. Fizeram também, que são aqueles desenhos, sabe, uma caveira desenhando e tal, não sei o quê. Isso é a coisa mais desnecessária do mundo, assim, e a gente sabe que não é assim que funciona uma coisa de hacker. E nesse filme você vê dos dois, tanto a coisa do lado bem feito como o lado mal feito. Sim, você viu os dois, é verdade. Mas vale ver, se você vale, tá curioso, vale dar uma olhada. Renato, não se interessa só ainda não, né? Não, eu tinha interesse, mas nada que me fizesse correr até o cinema. Pois é. Queria falar de outro filme que eu me decepcionei demais no terceiro ato. Ah, tomara que não seja um que eu quero falar bem. Vamos ver. Águas Rasas? Porra, exatamente esse. Era exatamente esse. Então vai, fala aí. Que eu... Águas Rasas, The Shallows, do Jaume Colette Serra, que é o espanhol. Eu me recuso a falar o nome dele. Esse diretor, ele é o rei de cagar no terceiro ato. Sem Escalas é um filme com o Liam Neeson, que ele fez. É um filme muito interessante até o terceiro ato, onde o Liam Neeson vira um super-herói. Que é completamente overpower, né? Pois é. Noite Sem Fim, que é um filme do ano passado, também com Liam Neeson. Filme muito interessante, tem o Ed Harris no filme e tal. O elenco é legal, o filme, né, tipo, é meio esquizofrênico, mas é legal, é legal. Chega no terceiro ato, ele caga muito feio também. Eu acho que ele caga espetacularmente feio. E nesse filme ele não poderia fazer feio. O Águas Rasas, ele quase foi o meu filme do mês. Eu vendo o filme, eu falei, esse filme tá aí, o meu filme do mês. Adorei o filme. Por que que ele não entrou? Por causa do seu terceiro ato também. Seu terceiro ato é... Mas você acha, Marcelinho, a gente vai abordar um pouquinho mais, mas você acha que você tá falando do terceiro ato inteiro ou o final do terceiro ato, que eu também acho que é uma o cagada? O terceiro ato inteiro, pra mim, é uma cagada. A maneira que o filme se resolve e o que acontece depois também. Que ele não soube como terminar o filme, na minha opinião, mas o Águas Rasas, pra quem não sabe, é a história de uma menina, né, que vai viajar e ela é surfista e ela vai conhecer uma praia onde a mãe dela, que já faleceu de câncer, a mãe dela adorava a praia, e é uma praia deserta no México. E ela chega lá e tem algumas pessoas na praia, né? Tem uns surfistas e tal. É uma praia completamente deserta, mas você encontra uma pessoa aqui, outra ali, um bêbado e tal. Só que ela resolve pegar uma última onda, quando todo mundo tá indo embora da praia, obviamente. Ela resolve pegar uma última onda e, de repente, ela descobre um tubarão nessa praia. E o tubarão meio que deixa ela isolada numa pedra. Ela acaba ficando sem a prancha e ela acaba ficando sem ter como voltar pra areia. E, enfim, o filme aborda a luta dela, né? Pra sobreviver contra esse tubarão enorme, e todos os dramas pessoais dela que vem à tona também nessa questão toda. É um náufrago mais pra essa geração de hoje. Tem até o seu Wilson, que eu não vou entregar o que, que é. Eu achei muito bonitinho. É, um Wilson meio Pixar. Ótimo. É interessante, o filme é lindo, visualmente é absurdamente lindo o filme. A ponto de você não ver exatamente onde entra os efeitos especiais. E, né, onde entra exatamente a fotografia lá do lugar. Tem bastante efeito especial nesse filme. Ele fica muito discreto até o final do segundo ato, onde aí vem a cagada principal, onde a menina vira um super-herói também. E, enfim, a conclusão toda de como ela escapa dali é uma situação completamente absurda. O Maguinho, que gostou do filme mais do que eu, vai concordar ou discordar de mim, Maguinho? Não, concordo. Como você falou, assim, as pessoas podem ver o filme e achar que é fácil filmar, assim, mas é muito difícil quando você tem um local só, que é uma pedra, e uma personagem. Passar o filme inteiro ali, praticamente. Então, assim, ele tem que ter um movimento de câmera e o ritmo tem que ser muito bom pra que te convença que aquilo ali faz parte, que você compre aquilo tudo, e o diretor faz isso muito bem. A parte final, eu concordo com você, que assim, é muito overpower, os dois, né, tanto ela e o tubarão é o catiço, né. O tubarão também ganha superpoderes também, verdade. O tubarão é o catiço. Não sei que cargas d'água acontece com a cabeça desses roteiristas que querem fazer um gran finale, mas um gran finale, muito, muito gran finale, e você acaba que você passa pra um outro âmbito de ser surreal. Mas também, assim, atirem a pedra em mim, concordo com o que vocês vão falar, o caro ouvinte, enfim, já estou aqui pronto. Não comparando, Marcelo, mal comparando, o final do Tubarão também é muito overpower. Não, pro que o filme te vende. Você não acha, não? Ele é muito centrado na realidade. Tá? Você acha? Ele tem uma situação absurda, que é o tubarão engolir o tubo lá. Então, é claro, essa parte toda, é claro que eu não tô comparando, gente, claro que mas não. Mas comparado com o final desse filme, por favor, né, mãe? É, são dois, assim, esse é surreal, é overpower, mas o que me incomodou mais foi o desfecho mesmo, entendeu? Que ele quer tentar botar um background, uma história dela, de superação, que eu acho que não precisa, porque o filme te vende. Uhum. O que o filme se propõe, o filme te vende. Não que seja ruim, eu só acho desnecessário. Só deixando claro também uma parte, a Blake Lively, que é a atriz principal do filme, ela segura o filme, ela tá em todas as cenas do filme. Sim. Ela segura muito bem esse filme. Eu sei que ela fez umas séries famosas aí, entre as meninas e tal, mas eu conheço ela do Lanterna Verde, que não é um bom exemplo. Eu conheço ela do The Town, que é o Atração Perigosa, se não me engano, do Ben Affleck, onde ela não tem um papel muito grande, mas ela tá bem. E eu conheço ela do Selvagens, que é o filme do Oliver Stone, que Oliver Stone, nesse, né? Sim, ela tá muito bem. A referência que eu tinha dela é mais desse filme. Eu tinha minhas dúvidas, mas ela segura muito bem. Segura muito. E ela também tá, Marcelo, no Café Society. No Café Society, é verdade. Ela está exuberante. Pois é, ela é linda, tá? Ela é linda. Ah, exuberante, tá exuberante. Ela não tem o corpo que talvez o brasileiro, né, fique babando, mas a câmera do Raume Colette consegue pegar as melhores. Passeia no corpo dela, assim como uma diva mesmo. E eu não sei se você concorda também, a gente falou sobre o Nerve agora e essa nova tecnologia de como você adapta pro cinema essas novas mídias. Ele faz muito bem, cara. Quando ela conversa com o celular, com o FaceTime, sim, com o pai. Ah, nesse filme é verdade. Esse ele filme coloca tá do lado, né? Quando um fala, a telinha aumenta. Isso é muito legal, cara. Não, nesse filme realmente é legal. Isso eu achei muito legal. Eu me decepcionei muito, Maguinho, porque eu queria gostar demais desse filme. Eu tinha expectativas boas. Eu me diverti bastante, gostei muito. É, mas vale ver, tá? Ele me lembrou muito um filme de 2003 que se chama Mar Aberto. Mar Aberto, é muito bom. É um muito filme assim, ó. Se você for no banheiro e voltar, já acabou o filme, porque ele é muito rápido. Gostei e muito. E ele tem um final que, pra mim, de filme de tubarão, é um final perfeito. Final um final perfeito. Que eu até desejaria que fosse próximo. É que essa história não combina muito com a desse filme, mas se fosse algo nessa linha, não precisava ser igual, mas nessa linha, eu já me agradaria mais. Mais alguma coisa pra falar de Águas Rasas, Maguinho? Não, acho que... Você recomenda também, né? Bastante, o público tem que ver. Eu queria entrar nos dois grandes lançamentos desse mês. A gente chegou a fazer um cast sobre um deles. Pra mim foram duas decepções também. Logo no começo do mês, Esquadrão Suicida, Suicide Squad, do David Ayer. Renatão, você fez o cast comigo? Você mudou de opinião de lá pra cá do filme, agora que teve mais um mês pra pensar aí? Não mudei nem um pouco a opinião, cara. Eu tava até esperando quando você perguntasse qual seria a surpresa do mês. Pra mim, a surpresa do mês seria o Esquadrão Suicida de forma negativa. Negativa. Eu tava realmente esperando que o filme fosse legal, como a gente comentou no cast. Quem ainda não ouviu, procura lá o episódio que a gente fez super especial com a participação do Rafaelo. Mesmo com o problema do Batman vs Superman, eu não me abalei com esse filme. Eu tava achando que ia ser uma coisa diferente. Ele ia ter uma identidade própria que valia para o filme. E a gente não teve, né? Quem teve a oportunidade de assistir o filme viu que a gente não recebeu o filme que foi vendido. Isso deu uma estragada na experiência. Pois é. O que você achou, Maguinho? Quase não sei. Sim, cara. E eu vou falar que a minha resposta, assim, eu carimbo, assino embaixo, autentico assinatura do que vocês falaram no cast. Foi um cast muito bom, muito explicativo. E, assim, na verdade, assim como eu, e eu acho que muito a gente também, nunca tinha ouvido falar nesse esquadrão. Eu nunca tinha ouvido falar até que foi falado que ia ser feito, entendeu? Mas é difícil, cara, você... Um filme que tinha tudo pra ser bom, entendeu? Acho que tinha todos os artifícios. O conflito do filme é completamente bizarro, é completamente... É absurdo o tamanho do vilão que é pra alguns personagens, uma menina louca de taco de beisebol, entendeu? Não tem fundamento. Digo mais, me apresentar um Coringa completamente safado, entendeu? Um Coringa ridículo, com uma risadinha, uma risada lamentável que me deu vergonha ler. Como o Renato fala, cafetão, ganhador da Mega Sena, entendeu? Dono de boate, fala sério. Mas o que eu acho assim, eu acho que essa disputa, entendeu? De dar por descer, tentar criar o mesmo universo, teria que achar o tom dela, torço pra que ela ache. Não foi nesse filme, espero que ela ache na Mulher Maravilha, que pode ser um bom filme. Mas esse é uma merda, nota 3. Muito bem. Isso foi o melhor resumo do filme. Vamos entrar então no outro grande lançamento do mês, que foi Ben-Hur. Vocês estavam esperando alguma coisa positiva de Ben-Hur? Cara, eu já falei pra vocês o que eu achava. Ben-Hur ia ser o Velozes e Furiosos bíblico. E eu aderi ao Ignore um Blockbuster. Olha aí, Renatão, hashtag ignora um blockbuster. Não, eu ignorei bonito. Todo mês a gente entra com esse hashtag ignora um blockbuster. Eu tô ainda na busca ainda, hein, de ignorar. É, o Maguinho não ignora nada. Até o final do ano. É que eu sou meio sádico, né, eu tô sentindo isso. Pois é, esse mês, Renatão, eu não ignorei um blockbuster e fui ver Ben-Hur. Eu gosto do diretor do sobrenome impronunciável, que o Maguinho sabe qual é. Como é que é o... Beckmambetov. Beckmambetov é um caralho também. Depois de Wanted, né, o Procurado, ele nunca mais fez um filme naquele nível. E eu sempre espero que o próximo filme dele vai ser bom. Esse filme é ok, ele não é ruim. E ele cai também na maldição do mês de agosto de ter um terceiro ato péssimo. Esse filme ele é muito bom até a corrida de bigas. Quer dizer, muito bom não, ele é ok até a corrida de bigas, que é o momento alto do filme. E depois da corrida de bigas o filme poderia simplesmente subir os créditos, que tava bom. Mas ele não, ele muda o personagem, o foco principal do filme muda, deixa de ser o Ben-Hur. pra ser Jesus Cristo. Obviamente que eu não vou entregar o final do filme, mas ele morre, Jesus Cristo. Toda a história do Ben-Hur acaba entrando na história de Jesus Cristo. Eu não quero comparar muito com o filme original, porque eu acho que não tem comparação. Eu acho até que o diretor não fez com esse propósito esse filme. O Maguinho viu o filme também, eu quero saber a opinião dele, mas eu não sei se ele concorda. Pra mim, é completamente esquecível. Não tem nenhum diálogo, assim, memorável, não tem nenhuma cena, além da Corrida de Bigas, que você diga, nossa, essa cena realmente é memorável. Eu achei o primeiro ato extremamente longo. A Morgan Freeman sempre, esse ano foi o ano dele pagar a conta. Truque de Mestre 2 e esta novela da Record um pouco melhorada. Maguinho, por favor. Ai, meu Deus, eu pra começo de conversa, quando eu vi o trailer desse filme, acho que foi com o Renato, e eu falei com ele o seguinte, eu falei assim, cara, eu acho que Hollywood tinha que estabelecer um decreto. Não refilmarás. Que é o seguinte, eu acho que certas obras não devem ser mexidas, refeitas, revisitadas, ou seja lá, que porra de palavra vocês querem usar. Me diga uma coisa, cara, meu ouvinte também, quando for dar o seu depoimento, você acha que é um filme com 11 Oscars? Porque me arrisco a dizer se algum filme vai superá-lo nas estatuetas. Foi alcançado, mas não foi superado. Filme que praticamente salvou a MGM, que estava falindo. Um filme que a montagem, cara, é assunto em todos os cursos e faculdades do mundo. Realmente, eu acho que não precisaria ter feito esse filme. Como o clássico não é original, né, a gente teve mais dois, um em 1907 e 1925, o de 59, então, é só mais uma versão, e essa é a versão high-tech do século 21. Ok, só o que eu acho que assim, é difícil porque esse filme tem 1h40, mais ou menos. E na verdade ele é um filme de ação, que baseia basicamente no conflito entre os dois irmãos. Mas eu acho assim, ele se parece muito mais com Gladiador do que com o Ben-Hur de 59. Entendeu? Se você não viu, caro ouvinte, não viu a versão clássica, pode até ser que você curta esse filme. Né? Tudo que a gente está acostumado a ver nos filmes de ação de hoje em dia... Tá lá. Atuações, muito, enfim, en passant. E o principal, o roteiro, completamente destoante, na minha opinião. Ele te convida, gente, espera que o clímax do filme é esse. Uma corrida de, a gente comentou, né, Marcelo, tem o quê? 10 minutos, no máximo? 10 minutos, enquanto o original tem meia hora, tem mais de 30 minutos. E pra finalizar, eu acho que assim, na minha opinião, o diretor tinha que ter vergonha, o Bekmambetov, porque assim, ele detém o dinheiro, ele detém a tecnologia, ele não conseguiu fazer um terço do que o William Wyler fez em 59, que, onde não tinha computador nenhum. O Rodrigo Santoro faz Jesus Cristo, né? Não é nada demais. Não. Não compromete. Não é porque ele é brasileiro, a gente vai falar que tá bom. Mas também é assim, okay. Gente, não tem a menor importância no filme, não tem a imponência do Jesus do filme clássico, que não aparece. Ele coloca como se fosse assim, a presença na ausência, na melhor forma. É a melhor caracterização de Jesus Cristo do cinema em um filme que ele não aparece. Então assim, eu dou uma nota 4,5 pro filme e tentem ver o original, cara. O original não, né? A versão de 59. Ele é ok, ele é esquecível só. Tá. Falando de filme esquecível também, eu queria pular pro próximo. Eu vi um filme que eu acho que vocês não viram, que também tava na nossa lista das ratoeiras, que é um filme completamente esquecível. Nos Estados Unidos esse filme estreou, pra vocês terem ideia. E as pessoas nem sabiam que esse filme tava em cartaz, que é um filme chamado O Negócio das Arábias. Ah, com o Tom Hanks, né? Pois é. Nem o Tom Hanks promoveu o filme. O filme é dirigido pelo Tom Tykwer, que é o diretor do Corra Lola Corra, o alemão, né? Que é um bom filme, né? Que é um filme espetacular. Ele, aliás, o Tom Tykwer, ele é um diretor que eu gosto muito. Ele fez o Trama Internacional com Clive Owen, que é um filme que eu gosto. A Viagem, que também é com o Tom Hanks. Ele é um diretor de bons filmes, assim. Eu fui ver o filme por ele, pelo Tom Hanks. É um filme muito legal, assim, o início do filme é muito legal, tá? Não é um filme de comédia, embora o trailer venda um pouco essa questão da comédia. O segundo ato do filme é altos e baixos, e ele também cai na maldição do mês de ter um terceiro ato pavoroso, que é o que infelizmente estraga demais o filme, porque assim como o trailer também mostra, ele cria um romance que é muito jogado. O filme é baseado num livro de muito sucesso que se chama Hologram for the King. A história do filme aborda o personagem do Tom Hanks, que é um americano que vai para a Arábia Saudita para vender um produto que é, na verdade, é uma conversa de Skype, né? Só que virtual. Só que ele, de maneira nenhuma, ele consegue marcar uma reunião com o rei, porque o rei não está no país. E o filme vai abordando todo dia, todos os dias dele, os conflitos que ele tem, até ele realmente ligar o foda-se. É, isso é só uma parte do filme. Tem umas questões interessantes, tem algumas subtramas interessantes. E sei lá, os últimos minutos do filme, a última meia hora... se arrasta, não, sabe, fica muito desinteressante, ele cria esse romance absolutamente desnecessário, na minha opinião, pro personagem, e a conclusão é barata demais, é novelesca demais, assim, é muito, é até difícil falar, infelizmente. Tom Hanks é o que segura o filme, porque a gente sabe que ele é capaz de segurar um filme de milhões de dólares e um filme independente também, ele consegue segurar ambos os filmes. Infelizmente, não é um papel muito inspirado do Tom Hanks também, e não é um trabalho muito inspirado também do Tom Tykwer. Acho que por isso até o filme passou despercebido, tanto aqui nos cinemas do Brasil, quanto lá fora. Decepcionou tanto crítica quanto público. É, vou te falar que eu vi o trailer, achei já o trailer estranho, não me comprou. E olha que eu sou fã do Tom Hanks, né? Gosto muito dele. Mas não vou ver não, cara. Sinceramente, não vou ver esse filme não. Tô com vontade não. Bom, eu acho que a gente falou praticamente de tudo. Eu queria só que o Maguinho fizesse um apanhado do único filme de terror que estreou esse mês, que foi o Lights Out, que aqui é Quando as Luzes Se Apagam, que é até um bom título, né, Maguinho? Pô, o título eu achei muito legal. Gostei muito do título. O filme é baseado num curta de muito sucesso do YouTube. E a gente até chegou a comentar sobre esse filme, Maguinho, no cast com o Fernando. Com o Fernando, né? No cast foi sobre o Invocação do Mal 2. E ele até citou esse filme como uma das estreias promissoras do mês. Eu não vi o filme. Eu tenho um amigo meu, Pedro, que eu até vou dar a menção aqui. Ele me falou, ele me fez uma dissertação sobre o filme, uma dissertação linda sobre o filme. Ele falou que os personagens são muito interessantes, que tomam atitudes inteligentes até no filme para um filme de terror. Ele falou que o filme tem bons sustos, mas que infelizmente o filme é completamente esquecível. As minhas luzes se apagaram rapidamente de vontade de ver esse filme. Maguinho, você que muito viu o filme, por que que ele não inteligente. Está, por que que ele não está nem como surpresa, nem como melhor filme para você desse mês? É difícil você colocar o Lights Out. Eu prefiro falar Lights Out porque o outro título é muito grande. Botar o Lights Out como destaque em um ano que a gente teve muitos filmes de terror bons, né? Muitos filmes de terror acima da média. Não que seja ruim, eu gostei desse também. Dei até uma nota 8, gostei do filme. Mas assim, o curta é muito legal, quem não viu veja. E eu acho que assim, terror pra mim tem uma sensação muito, muito engraçada. Eu sei que eu vou me cagar sempre, mas mesmo assim eu vou lá e vejo. E eu convido o cara amigo que não viu o curta e faça... Como tem que ser? Apaga a luz do quarto, de onde estiver, na cama, põe o celular, no computador e veja que eu duvido que você não vá pular de onde você esteja. E eu acho que assim, a premissa é muito legal. E ela remete à premissa do ser humano, desde que o ser humano foi criado, que é o medo do escuro, o medo do desconhecido, você não saber o que teu olho está enxergando. Eu acho legal que assim, o diretor coloca essa disputa, né? Luz, escuro, luz e escuro, para deixar bem claro quem é o bem, quem é o mal, obviamente. Mas o ritmo que ele adota com isso e os artifícios que ele usa é muito legal, cara. Sabe? Tem cenas muito boas que eu falo, caraca, que cena bem sacada que ele usa. Essa luz escuro, acende, apaga e apaga, apagou na hora, se acendeu na hora, não vai me pegar. Sabe? Isso é muito legal. E o que eu também gostei é o seguinte, filmes normais de terror, né? Tem aquele primeiro ato de apresentação da história, do cenário e o assombração, a entidade, ele é apresentada depois de alguns minutos. Nesse, não. Ele coloca a entidade em 5 minutos e ela te acompanha até o final do filme. Não tem mistério. É uma história rapidinha de uma família que é atacada por uma entidade que só pode ser vista quando a luz acaba. É isso. A história é essa. Eu, cara, gostei. Um terceiro ato também, como eu te falei, um pouco overpower demais. Não precisava de tanta... É uma maldição do mês, já te falei. Tantos fogos de artifício, entendeu? De tanto chamar o filme pra ele, entendeu? Mas é um filme legal, cara. Eu me diverti, me assustei. Agora, só uma nota ruim, não tem nada a ver com o filme que eu vou falar, que assim, não sei se a experiência com vocês está sendo essa, mas eu falo de mim que isso não é a primeira vez que acontece. Como está sendo ruim a experiência de um filme de terror no cinema? Sabe, assim, o público não respeita... Enfim, cara, a projeção foi parada 2 vezes... E assim, só te deixa assim desanimado de ver, sabe? Você sair de casa, pagar tua gasolina, pagar o ingresso, que não é barato, e você tem uma sessão que você fala, caralho, cala a boca, porra, me deixa ver o filme, sabe? Então assim, a experiência foi muito ruim, mas o filme foi legal. Ficou faltando alguma coisa, Renatão, Maguinho? Podemos ir para nossa ratoeira, que foi mega especial esse mês? Eu acho Ah, que beleza, de braços abertos para a ratoeira, Eu vambora. acho que é o que as pessoas estão esperando. Nós fizemos até um vídeo sobre isso. Então, ratoeira do mês de agosto, coletiva Ratoeira Troá, a partir de agora. Bom, esse mês de agosto nós tivemos a nossa primeira ratoeira coletiva. Ou seja, nós três fomos ao cinema juntos assistir o filme que vocês, ouvintes, escolheram. Teve uma votação super equilibrada, queria até falar um pouco disso, porque assim, nós tivemos num total de 336 votos. Olha, rapaz, que legal. Bem equilibrada a votação. O filme vencedor ficou desde o início na liderança e ele venceu com 36,6% dos votos. Ou seja, foi bem baixo, né? Foi bem equilibrado. É. Pra quem não sabe ainda, vou pedir pro nosso amigo Renatão pra nos dizer qual foi o filme vencedor. E eu quero que ele diga também, assim, se você acha, Renatão, que esse filme que venceu, ele realmente merece o selo ratoeira de qualidade do Ratoscast. Então, o filme vencedor foi Perfeita é a Mãe, também conhecido como Bad Moms, dirigido pelo John Lucas e pelo Scott Moore. O filme é uma desgraça, cara. O filme é muito ruim. Ele não só merece o selo de ratoeira, como ele merece uma atenção especial para a lista de piores do ano. O filme é uma desgraça. A história é uma desgraça, as atuações são uma desgraça. O roteiro, não quero nem comentar dele. Aliás, esse filme foi dirigido, você falou o nome dos diretores, ele foi dirigido pelos roteiristas do Se Beber Não Case, né? Que é até uma boa comédia e tal. Envelheceu um pouco, mas é uma comédia interessante. E agora eles foram promovidos a diretores e entregaram esse filme. O Se Beber Não Case também tem o dedo do Todd Phillips, então por isso dá uma salvada, talvez. História de uma mãe que é vivida pela Mila Kunis e ela sofre problemas familiares, né? Ela é uma mãe que tem que cuidar dos seus dois filhos, administrar uma casa, administrar um emprego. Ela tem um casamento falho com o namorado dela de escola, se eu não me engano. E ele tem problemas de amadurecimento, de procurar um espaço dele crescer. E, cara, é tudo tão falho e tudo tão whatever. Tá lá e você não se importa com ninguém. E da mesma maneira que você não se importa com nada, eu acho que ela não se importa com o marido, porque eles se separam e foda-se. E de repente eles estão tentando voltar fazendo uma terapia de casal, sendo que ela já tava se envolvendo com outro cara. É, no meio do filme ela já tá com outro cara, cara. O que, que ela cara, tá tentando? Sério, o filme todo não tem sentido. O filme todo não tem graça. O filme foi horrível, vocês queriam fazer a gente sofrer. Parabéns, vocês fizeram. Foi legal que a gente se encontrou, foi legal porque a gente tomou um chope antes, foi legal porque a pipoca tava uma delícia, foi legal porque eu peguei um Charmander no Alto da Boa Vista e é difícil encontrar eles na Tijuca. Mas o filme foi uma merda, sério. Parabéns. A gente costuma divulgar, né, nossas expectativas antes da sessão. A gente, dessa vez, a gente fez um breve comentário, né, antes de assistir os filmes. No videozinho, você pode conferir esse teaserzinho, você encontra na nossa página do Facebook. Até mesmo antes desse vídeo, né, do nosso cast no YouTube, um apanhado do que é o filme e a expectativa de todo mundo. Queria saber do Maguinho, opinião sobre Perfeita é a Mãe. Perfeito é o filme, não? Não, não é. Assinando embaixo o que o Renato falou, só que eu senti ele com um ar assim, aquele ar amargurado. É, tá, entendeu? Tá assim. Um ar de amargura. Tava assim, sabe? Ele tava amargurado no filme. Eu concordo com tudo que ele falou. Ah, o filme realmente de estrutura é muito ruim. As atuações são péssimas, um roteiro horroroso. Pô, Maguinho, eu achei que você tava gostando do filme, cara. Não, mas peraí que eu vou chegar lá. Ah, o Marcelo riu várias vezes, cara. Calma que eu vou chegar lá, peraí. Eu estou analisando o filme como a gente tem que ir. Analisar o filme tecnicamente. O filme é muito fraco. Agora, né, pelo outro viés, entendeu? Ponto 1. Eu acho que eu tenho, né, algum amor platônico pela Mila Kunis, entendeu? Eu acho ela simplesmente linda e não tem corpão, não tem peitão, bundão, sabe? Eu acho que é amor platônico mesmo, assumo aqui, enfim. A gente, pô, que tenta entender um pouquinho mais, né? Eu falo merda pra cacete aqui, mas a gente tenta, a gente estudou um pouquinho, a gente continua estudando, a gente ama essa porra. E a gente tenta ver pelo outro olhar, né? A gente analisa um monte de coisa, fotografia, direção, atuação, blá, blá, blá, blá. Então, nesse filme, por algum motivo, não sei se era a reunião em conjunta, a pipoca, enfim, o motivo, me fez, cara, voltar algum tempo, quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, quando eu fui ver Debbie Lloyd no cinema, que eu caguei pra história, me diverti, ri pra cacete, comia pipoca, tomava minha Coca-Cola feliz e contente, e incrivelmente, não sei por que isso aconteceu, foi o mesmo motivo, a mesma sensação que eu tive. Eu ri em vários momentos do filme, assumo, sabe, curti como eu curti há anos atrás, entendeu? E é isso, eu achei o filme uma merda, mas eu me diverti pra cacete e agradeço ao caro amigo ouvinte, agradeço a vocês dois que, né, que estiveram comigo lá naquela sessão, que me fez voltar um pouquinho uma época que eu tinha esquecido. Muito bem. O Maguinho é aquele cara que você joga cocô na cara dele e ele agradece, né? Porque foi isso que aconteceu. Ó, eu não quero agradecer a ninguém. Concordo com o que o Renatão falou, que assim, a escolha foi perfeita. Só que agora a gente que faz o cast sabe que vocês que estão desse lado daí, vocês querem ver sangue. E sofra. Não é pelo filme. Você não quer saber o que a gente vai falar do filme. Vocês querem que a gente veja a pior coisa. E antes, assim, que as pessoas digam que é claro que a gente não ia gostar desse filme, porque nós não somos o público desse filme, que é um filme para as mulheres depois dos 30. E antes que vocês digam isso, nós vimos o filme no cinema, os três juntos. A grande maioria das pessoas no cinema, eu não sei se vocês repararam, mas obviamente faz parte da experiência, eu reparei. A grande maioria das pessoas que estavam no cinema eram mulheres e só duas pessoas riram nesse filme. As duas pessoas eram homens. Eu dei 10 minutos pro filme. Com os primeiros 5 minutos do filme, o filme já tinha feito umas 10 piadas, mais ou menos. E ninguém, absolutamente ninguém, e eu estava tranquilo. Nesse momento eu estava tranquilo. Ninguém estava rindo no cinema. E eu cheguei a virar pro lado e falei, comentei até com o Marcelo, falei, olha, ninguém riu até agora. Quem é Marcelo? Você. Desculpa. Caralho, ele falou quem é Marcelo? Não, ele estranha quando eu chamo ele de Marcelo. É isso, pronto. Bom, então, aí eu olhei pro lado, eu vou refrasear então. Eu olhei pro lado, eu falei, Maguinho, ninguém riu. Ninguém riu ainda no cinema. Então assim, não sou eu que tava implicando com o filme. Ninguém ria. Renatão jogando Pokémon GO dentro do cinema. Então, duas pessoas riram no cinema. O Maguinho riu. Um rapaz que tava lá na frente, ele ria exageradamente em momentos não propícios pra rir. Ele com certeza estava sacaneando a namorada dele de ter escolhido aquele filme. Esse é Perfeita é a Mãe. Vocês que escolheram o filme, vocês já sabiam que a gente não ia gostar desse filme. E vocês escolheram porque vocês sabem que esse filme é ruim. Não, é o que a gente já conversou aqui. Esse tipo de filme, não é aquele filme que a gente vai chegar aqui e analisar. Ó, porque olha só, a fotografia do filme é incrível. A direção de atores é fantástica. O elenco está super afiado. Não, não é o tipo de filme. É o tipo de filme que a gente vai chegar e falar, olha só, a química dos atores é boa, o roteiro é super engraçado, é super atual, sim, é super assim, sim, faz piada com isso, aquele momento, aquilo. Pronto, é uma comédia, é pra ser analisada dessa forma. Cara, e o filme não entrega em nada. As atuações são péssimas, as personagens são péssimas. Você chegou a rir de alguma coisa, Renatão? Lembrando aqui agora, eu gargalhei, assim, tipo, brevemente, uma hora, que eu nem lembro o porquê. Cara, eu juro pra você que eu já esqueci muito desse filme. É uma hora que acho que alguma criança xinga a mãe, sei lá, dambete, algo do tipo. Eu achei aquilo engraçado, porque eu acho engraçado crianças falando esse tipo de coisa. Então eu dei aquela gargalhada na hora. Legal, acabou. Foi isso. Pra não dizer que eu só falei mal, o pós-crédito é legal. Ah, os créditos, os créditos são legais. Bela lembrança. Não tem nada a ver com o filme, esquece o filme. Bela lembrança. É uma questão de mãe e filha ali e é bem legal. Tá? Se você procurar esse filme, se estiver passando na televisão, veja só, quando acaba o filme, veja os créditos. Aí é legal. Não é, eu falei pós-crédito, mas não é pós-crédito. São os créditos. Não, eu quero deixar aqui também, tipo, comentar sobre três atrizes aqui brevemente. Primeiro que é a Catherine Hahn, que é uma atriz que eu gosto muito. Eu também. Eu acho ela excelente. Como ela está péssima, cara. Ela parece um traveco, né? É o que eu falei, elas se encontram, né, elas formam laços de amizade a partir do momento de vamos desistir de tudo e sermos bad moms, sermos mães desleixadas e tudo mais. Meu irmão, ela já é desleixada desde o início do filme. Elas já são mais só mais uma segunda-feira. É. Aliás, Renatão, se você fizesse esse filme de uma maneira dramática, você teria um filme melhor. Porque eu, até certo ponto, eu tava lendo esse filme não como comédia, mas como se elas fossem psicopatas, literalmente, assim. Não, a outra que eu quero comentar, a Jada Pinkett Smith. Meu Deus. O que ela tá fazendo nesse filme? Ela deve ter, sei lá, 5 ou 6 falas. Todas elas dá pena. pena. Não, e as, a senhora e as expressões, Will Smith, e as expressões corporais, vergonha alheia, né? Não, é, o Botox não tá deixando nem ela abrir a boca direito. Caralho. E a outra? E a outra é a Christina Applegate, então, cara. Eu sabia que você ia falar dela. Meu Deus. Sério, a Christina Applegate, acho que ela faz o mesmo papel desde que ela saiu do Married with Children, nos sim, anos 80. Mas nos alguns funcionam. Esse, parece que ela tá no final da carreira já. Parece que ela já desistiu da carreira dela. Eu comentei quando a gente saiu do cinema. Eu acho que eles têm um tipo de papel pra esse tipo de filme. E eles ficam revisando entre a Leslie Mann e a Christina Applegate. Quando uma tá ocupada fazendo esse mesmo papel em outro filme, eles dão pra outra. Então, e elas estão ficando numa fase, cara, que tipo, elas estão ficando mais velhas. Acontece. Mais ver, cara. Elas não estão mais naquela fase, às vezes, de ser a protagonista feminina. Elas são, tipo, a mulher mais velha que aconselha as protagonistas femininas, que são, tipo, versões mais novas delas. Cara, é péssimo. Ela tá na hora dela fazer melhores escolhas. Ela é uma atriz que eu acho muito engraçada. Eu acho que ela tem papéis dela que ela manda muito bem, assim como a Leslie Mann. Um filme de comédia que não me faz rir, pra mim, é uma desgraça. Maguinho, nota pro filme pra gente encerrar. Perfeita é a mãe. 3. Renatão? 0. É, eu dou 1, porque eu gostei dos créditos. E eu acho que eu tô sendo legal até, porque, enfim... Como o Renato falou, uma comédia que não te faz rir não merece nem isso. Eu vou dar 0, porque eu gostei dos créditos, vai, 0. Bom, a ratoeira do mês de setembro agora, né, desse mês, ela também vai ter uma surpresa, tá? Dessa vez ela vai ser escolhida por duas pessoas, em consenso, para o outro participante. Pra abrir essa nova etapa da ratoeira, ninguém melhor do que ele, que é sempre, assim, o cara que ama a ratoeira mais do que qualquer outro. O rei da ratoeira. Mais do que qualquer ouvinte, Marcelo Perello, Maguinha. Aê. Vai ser a nossa vítima no mês de setembro. E eu e Renatão vamos escolher o filme pra ele. O Renatão fez uma sugestão, eu fiz outra sugestão, a gente chegou num consenso de qual é o filme. A gente vai abrir também pra vocês que escutam a gente, pra votar em outros filmes, além dessa opção. Se o filme tiver o dobro de votos do filme que a gente escolheu, então o Maguinho vai ver o filme escolhido pelo público. Tá certo, Maguinho? Tá certo. O soldado está sempre a postos para realizar o trabalho. E eu tenho certeza que o Maguinho, do jeito que ele é rato de cinema, ele se bobear já até viu a ratoeira. Eu vou deixar pro Renatão, por favor, Renatão, dê a notícia pro Maguinho do filme que nós dois escolhemos pra ele ver nesse mês de setembro. Quando a gente saiu da sessão de cinema do Bad Moms, eu lembro que eu vi o cartaz desse filme, eu virei e falei, tá aí a ratoeira do próximo mês. A bela comédia familiar chamada Virei um Gato, estrelada pelo nosso querido Kevin Spacey, Jennifer Garner, Christopher Walken, entre outros que estão em desespero, estão devendo a máfia hollywoodiana ou algo do tipo. Com certeza, para pagar as contas, esse filme. É, dirigido pelo Barry Sonnenfeld. O filme nada mais é do que um homem, um empresário de sucesso, vivido pelo Kevin Spacey, que tem problemas negligenciando a família, porque ele é um cara muito focado no seu trabalho, que recusa dar um gato para sua filhinha. Eu sei que o pulo do gato da história... Olha, já começou. Olha, olha o trocadilho. Já começou o trocadilho. Que beleza. O pulo do gato da história tá no fato que o Kevin Spacey se transforma no gato. E o filme nada mais é do que Kevin Spacey no corpo de um gato tentando voltar ao corpo dele. Parece uma merda, então acho que cabe como uma ratoeira. Bom, então, Maguinho, olha só. Virei um gato, 9 Lives... do Barry Sonnenfeld, com o vencedor do Oscar, Kevin Spacey, estreia dia 8 de setembro. Queria saber a sua opinião sobre essa escolha. Era assim, eu tinha certeza que seria um dos dois filmes. Seria ou esse, ou seria o Torrica. Que era a minha opção, aí ó. Filme nacional que, enfim, estreia dia 22 de setembro. Mas o Renatão me convenceu que esse era pior. Um gato, cara, isso é só não, não, eu realmente, eu iria ver esse filme Virei um Gato pra entender o que Christopher Walken, Jennifer Garner, Kevin Spacey e Barry Sonnenfeld. O que que esses quatro estão fazendo? Não bate um filme com o outro. Eu acho que deve no ser um meio fumaço do ato vai virar uma coisa meio sci-fi, alguma coisa tipo mega doida pra nos convencer de que esse quarteto está nesse filme. Ô Maguinho, olha só pra lembrar então, ó, dia 8 de setembro já é agora, no começo do mês, tá? Só tem essa semana pra votar no nosso site. Você tem até sábado pra votar no nosso site. Esse mês, com essa nova regra, se alguma opção tiver o dobro de votos do Virei um Gato, o Maguinho automaticamente ignora a nossa opção e vai assistir a escolha dos ouvintes, apesar de eu achar que ele vai assistir os dois mesmo. Atenção que a votação só até sábado, tá? Você vai lá no nosso site, vota na sua ratoeira preferida. Vou começar com o Renatão, agradecendo a ele por essa escolha maravilhosa de ratoeira pro Maguinho e agradecendo a participação dele no cast de hoje também. Quer deixar alguma mensagem pros nossos ouvintes, Renatão? Não, eu que agradeço o convite, sempre um prazer gravar com vocês. É isso, queria deixar aqui minhas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenanMaciel2Ls. Só me procurar lá pra mandar alguma mensagem, alguma sugestão e etc. E também convidar a galera pra curtir a página da produtora de cultura pop, que é a Rolo Play Produções. Só procurar lá para ficar ligado nos nossos futuros eventos. Valeu e até a próxima, galera. Bem, obrigado, Renatão, mais uma vez. Marcelo Perello. É, rapaz. Bom, como sempre, né, agradecendo o convite, é um cast que eu faço, como todos os outros, né? Muito legal, o bate-papo é ótimo. Falar de cinema sempre é muito bom. Convido a todos vocês, caro ouvinte, que votem, entrem nessa grande brincadeira que é a ratoeira. Enfim, vou ver o filme com o maior prazer do mundo e comentar com vocês mais à frente. É isso, galera. Um grande abraço a todos. Continuem indo ao cinema e bons filmes. Um abraço. Até a próxima. Obrigado mais uma vez, Maguinho, também. Eu sou Marcelo Cipressi. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpresti. Ratoscast, mais uma vez, agradeço a companhia de todos vocês. Um abraço e câmbio final. E ele, na verdade... Eita! Que isso, cara? Lights out. É que eu tô assim, desculpa.